Glória ao nosso Deus. Hoje a casa de oração procuramos em união e gozamos comunhão com o nosso Deus. Hoje Cristo ao pregador que anuncia o seu amor te aprovado favor, o poder Deus com